Brigada 225. Afirmo. 190 graus 089. Tá, 3193. Ligue pós 28, tá 3193. Solo 1924 para o táxi. Está com POV de 156, 2 horas e 50, alterna Salvador. 156, 2 horas e 50, Salvador, ingresso à Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 198, décimo 3, bom voo 924. Índia Alfa, 928, 183, 924. Oscar Lima X-Ray, para facilitar meu tráfego, volte ao ponto de espera e aguarde nova autorização para ingresso. Eu gostaria de saber por que, que a torre autoriza o acionamento da aeronave, sabendo que não tem condição de decolar. Estou com o dono da empresa a bordo, com compromisso em Belo Horizonte, e já tem meia hora. Por que, que autorizou o acionamento da gente? Estou ciente da sua indagação, não tenho resposta para a mesma no momento. Pergunto ao senhor, agora eu estou aqui com o eixo da pista vazio, não decola ninguém, vocês não lideram a nossa decolagem, eu não estou entendendo isso, por favor. Estou ciente. Retorne ao ponto de espera da pista 197, aguarde nova autorização para o alinhamento. Quando chegar em Belo Horizonte, eu farei uma comunicada a respeito do que aconteceu aqui, por favor. Obrigado. Estou aqui no seu aguardo, ok? Alfa. Gol no 648, acena identificação, autorizado de chegada CARI, desça ao nível 050. Chegada CARI para o 050, gol no 648. Receptando o localizador Cardeal 50. Cardeal 50, complete final, chame torre 118, decimal 3, Cardeal 50. 183, obrigado. No caso, nesse caso, o 3834 deverá manter a proa até o nível 030. Gente, o TAR 3834 vai manter a proa, 3000. Salvador, carga 5000. Bom, é livrou, o que eu faço? Torre, livrou a pista. 3193, chama o solo? No solo aos 2-0, afirmativo, mantém a posição, chame o solo. Ah, muito obrigado. Torre é o Cardeal 50. Cardeal 50, chame na final normal, pista 28. O 3834 informa uma grua ligeiramente à direita do eixo de decolagem e um tráfego no setor norte, 1.000 pés em espera, para pouso na 1.7. Autorizado a decolar, mantendo a proa até o nível 030. 3834, livre decolagem pista 28, mantém o eixo até, 3, até o 030, está iniciando. Bom, eu para passar o Vitor, Índia Juliette. Fala, Felipe, 5489. 5489, temos ainda para decolagem já no ponto de espera da 28, 4 tráfegos. O quinto, que seria o primeiro na sequência, já está iniciando a decolagem. Tem mais um para 17, ok? Seu tráfego é o número 7 para decolagem. Aguarde a autorização de acionamento. Autoriza pelo menos a acionar na posição para o ar-condicionado? Eu solo ciente do acionamento, 35489. Obrigado. Ok, já está fazendo 180 graus. Aguarde para o ingresso. Aguardando. 9-3. Mantenha a posição. O K-52 Delta 206, autorizado a decolar, pista 97, 180 graus, 10 nosso. Curva direita, Delta 206. Afirmativo. Posca Lima X-Ray, observe o helicóptero da Polícia Federal decolando à sua esquerda após ser autorizado a alinhar e manter. Corro cardial, está na final normal, com rebaixado trabalho. Ciente cardial 50, avistado, autorizado pouso na 28, 180 graus, 10 nosso. Autorizado pouso na 28, tá certo. 2834, decolou os 22, chame o controle. Solo, caçador 06. Caçador 06, decolou os 22, chame o controle. Controle 119-8, caçador 06. Prossiga, guardião 06. Decolou o centro administrativo, vai manter 500 pés em sobrevoo aqui no local, centro administrativo, na sua escuta, nacional 0106. Como que me destino? Sobrevoo no centro administrativo. Centro, guardião 06, mantém 500 pés na escuta do controle. 06. Controle, caçador 06. Prossiga, caçador 06. Decolado no através do farol de Itapuã, vai ingressar no... na rota Xé para o centro de convenções e o cais do porto. Caçador 06, acione 0150. Acionado 0150, 06. Autorizando 3834, desvios evitando formação. Está mantendo a proa 300. 300, aproximadamente de 5 a 10 milhas. Quando então está na condição de proa da direita? 300, confirme. Confirmo, 300. Livro de desvio, está 3834. 3, 2, 3, 4. Ciente. Trip 5489 e o TAN 3192. Solo é o gol no 394, pushback, acionamento, posição 11. Número 4 para acionamento, aguarde autorização 394. Seja o guardão 394. Quantas milhas? Azul 4064. Afastado 80 milhas, o azul 4064. Instruída transferência, cruza 210, 160. Escalinho X-Ray autorizado decolar, pistão na 7. 190 graus, 09 nosso. O 4064 desceu ao nível 060. Ok, copiou 060, autorizado azul 4064. Só confirmando, após Jona, voa posição Cari ou voa já o fixo 362 do azul 4064? Azul 4064, após Jona na proa de Cari. Ah, sua transmissão está intercortada. Copiou aqui Jona, voa Cari, o 4064 azul. Azul 4064, fará procedimento ILS, Anki ou Rinave? De Salvador, 4064 azul. O 4064, confirma como escuta o controle. Clareza é 4, por vezes perde a comunicação 4064. Copiou então que está operando ILS, pista 28, está descendo até o 060, 4064 azul. Azul 4064, positivo, confirmo como recebe. Intensidade, clareza 4. Gente. Caçador 06, visual com tráfego 3 horas, 2 milhas. 4064. Caçador 06, controle. Afirmativo, visual com medo, já passando através do centro de convenções para o cais do porto. Gente, reporte visual. Já, elemento aí. Salvador, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, contato radar, subnível 180, saída Gole, transição é válida. É, Ministro Serval, libera da restrição de 040. Mostra ali, mas X-ray. Confirma se libera da restrição do 040. Afirmativo, Oscar Lima, X-Ray. Ok, obrigado, X-Ray, gente. Gol 1648, reautorizado 2000 pés, ajuste 1012, autorizado sinal LS, reposto estabilizado. Autorizado 2000 pés, 1012, reposto estabilizado na final LS, gol 1648. Gol 1758, autorizado a colapso 28, vento 180 graus, 109. Confirma a matrícula do avião que é o 18 de decolagem. Corrigindo 1754, autorizado a colapso 28, vento 190 graus, 109. Iniciando a decolagem. 0 azul 4064, só para confirmação, é o Zulu ou Yankee para 28? ILS Yankee, azul 4064. Muito obrigado. Então 3834, chame Recife 12685, alterna 12545. 2085, secundária 2545, tá 3834, bom dia. Guardião 06, reporte para regresso. Vai, desculpa. Mantenha 500 pés, reporte para regresso, Guardião 06. 06. Gente, gol 1754, decolado aos 29, chame controle 119, décima 8. Navio, décima 8. Salvador, gol 1754. 1754, contato radar, nível 390, saída Aron, transição Belém. Aron Belém, 390, 754. Primeiro nome de motor, hein? Solicita manter proa 060 de formação. Gol no 754, confirme. Desvio direita, proa 060. Por quantas milhas gol no 754? 30 milhas. Sente, livre de desvios. Gol no 754. 54. Mesmo é onde ficou danado com o controle, mais 2 minutos para a decolagem. Gente, 361. Um. 4064, chame controle na frequência 11935. 1935, 4064, azul. Um. 4064, confirme com o escudo controle. A 206. Confirme destino do caçador 206. Este é o ponto visual com destino, caçador 206. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 109. Livre decolagem, pista 28, 3661, no centro da grua. Boa, tudo através do elevador da elevador Lacerda. Confirme, caçador 06. Qual a intenção do caçador 06? Utilizado, voo no 648. Voo no 648, completo final, chame torre 1023. 23, obrigado. Voo no 754, suba restrito nível 330. 330 restrito, 754. No 648, continua a aproximação. Palma aeronave na cabeceira 18, iniciando corrida, aguarde pista livre. Sente, guarda pista livre, gol no 628, 648. Livre acionamento, chame táxi, 3192. Chame 92. E guardião 06. Abandonando o setor do centro administrativo, prossegue para Salvador, centro pé litoral. Gente, guardião 06, mantenha 500 pés, reporte para o sul. 06. Voo no 648, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Positivo, está baixado, travado, está livre pouso pista 28, voo no 648. Então 3661, está colado aos 33, chame controle 119.8. 98, boa. 06. Guardião 06, chame torre 118.3. Controle, boa tarde, o TAN 3661, decola sua escuta na subida da EL. Confirme, TAN 3661. Decola sua escuta, 2000 pés. TAN 3661, contato radar, no nível 220, saída Gole, transição Eval. Ok, corrigindo, Gole Eval, sobe o 220, TAN 3661. Gol no 754, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2085-2545. O 754. Sway Quebec para ingressar pista no 7. 49 de Ramais, na Quebec chama para ingressar no 7. E na Quebec chamará a torre, em 1-8-3, bom voo, 35489. 49, irá. Aproximação direta, cabeceira 35, sem interferir com o eixo da 28110. Direto para 35, sem interferir no alinhamento 1028. Azul 4064, reautorizado em 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final ILS, reposta estabilizada. Confirma visual com põe da companhia curta final. Afirmo, visual, gol 9600. No 9600, após pouso, tráfego autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Após ali, mantém, pista 28, gol 9600. Passador 06, controle. Solo, eu vou no 394, terei uma previsão por cheque. O guardião 06 na curta final para 35. Guardião 06, vento 210 graus, 109, autorizado, aproximação direta, cabeceira 35. Observador 389. Tripsi 489, mantenha ponto de espera da Quebec. 489. Gol no 648, solo foi os 36, chame solo. Mantenha a posição, chame solo. 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Guardião 06 no solo, cabeceira 35, para táxi até o pátio do Graé. 206, autorizado táxi. Baixo, sobre a pista, posto livrando. 06. Informará para sair para o pátio 1, gol no 648. Positivo, 648. 3192 para o táxi, 96, 1312, Aracaju. ingresso a Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 28, lá torre 118, decimal 3, bom voo 3192. Índia Alfa 183192. Mesmo rumo. 7361. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar, confirme transponder assinado. Alinhado, cabeceirão no 7. Papa tem uma autorizada, ingresso para reportar alinhado, não 7. O nome é 00, autorizado, decolar pista 28, vento 2, 0 graus, 109. Livre decolagem, 600. Guardião 06, livrou a esquerda para o pátio do Grande. Guardião 06, livre táxi, ao estacional em frequência. 06. Papá Romeu, Whisky, Golf, Oscar, confirma para toda a borda. Do 4064, completo final, chame torre 1183. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar, controle. Whisky Golf Oscar, confirme tipo do equipamento, última procedência e código ANAC. Azul 4064. Autorizado, pouso pista 28, vento 210 graus, 09 nós. Confirme treino para baixar travado. Negativo ainda, senhor. Vou reportar baixar travado. Tem leve pouso na 28, o azul 4064. O nome é 00, decolado 239, chame controle 119.8. 198, ó. Irei autorizar o pushback da aeronave no 7 para poder liberar a posição. A gente vai prosseguir pro 7 agora o pushback da Mark, o voo no 614. No 333 da Gol, autorizado, pushback sanamente chama táxi. Gente, é 333. Em 333, gentileza, pushback completo. Iremos ingressar a aeronave da companhia no portão 7. Gente. 11 par 370, ao 9600. Comandor, muito boa tarde, Stan 3195, está aqui cruzando 170 para 150, passou de onda no momento, gente da Alfa. 3154, acione identificação, autorizado de chegada, CARI, desse nível 050. Identificou para o 50, pessoa da CARI, está 3154. O controle, o gol 9600 voltando. É, serão necessários vários desvios aqui na sua área, ok? Gente, confirme proa e por quantas milhas manterá a Gol 600? Olha, por enquanto, nós iremos ali para 55 e será por em torno de umas 30, 20, 40, 50 milhas. Gente, livre de desvio, já posso para a perna de desvio, Gol 600. Ok, eu vou também informá-la para a Andavata. Passador 06, controle. O caçador 06, confirme intenções. Mostrando assim também. 394, livre o pushback finalmente, chame táxi. Gente, tá ali, chama de táxi, voo no 394. Solo, tá 3193. 3193, Galeão, prossiga. Qual a cena prevista da El? A Gole, pista em uso 28, prevista a subida a Gole até Eval, após direto fixo limite da terminal, Recife, Crat. Tripsi 489, autorizado decolar pista 17, vento 2, 10 graus, 109. Decolagem, Tripsi 489. Para o táxi, o gol 1-3-3-3, 154 a bordo, 3:50, alternando o Galeão. 350 Galeão, gentileza, confirme para o B. Ono 54, 154. Gente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, lá Torre 1 no 8.3, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, lá pronto 23, bom voo, 333. Solo Salvador, boa tarde, 4159 da 4064 Azul, livrando a pessoa. 064, ingressa táxi via Alfa, ingressando Kilo, próximo à sua esquerda, para táxi via Pátio 3. Alfa, Kilo, via Pátio 3, 4064. Estiva, aguarde informação de gate no Pátio 1. Não é isso. 10 graus, 109. Autorizada a decolagem da 28, centro da Terra, igual no 924. 5489, mantenha pro até 2000 pés, após curva direita, chame controle 119.8. Ciente, mantenha até 2000 após direita 119.8. 00, após desvio, rua na proa de Zipar, chame agora Recife 12685, alterna 12545. Sente após desvio, vou zipar, e agora o centro Recife, 2685, alterno 2545, o nome é 00. Tenha uma boa tarde, até a próxima. Controle Salvador, trip 5489, bom dia. Trip 5489, contato radar, subnível 140, saída Gole, trânsito Eval. 489, Gole Eval, libera o trip da restrição da, sub, da saída. Subnível 140, trip 5489. Então está liberado da restrição nível 140, 5489. Certo. 1924. Decolagem às 45, chame controle 119.8. 198, 1924. Para o táxi, eu vou no 394. 137 a bordo, 3 horas e 55, alterna Campinas. Prossiga o Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, desça para 1.500 pés na proa de Paripe. Controle Salvador, boa tarde, gol 1924. Gol 1924, contato radar, sua nível 350, saída Aron, transição Belém. Saída Aron, solicita desvio à direita de informações, proa 045. Por quantas milhas? Gol 1924. 50, 50. Sente, livre de desvio, reporte para pernas de desvio, gol 1924. 924 é portaria.